Rádio Casa M, é um imenso prazer em ter você como nosso ouvinte. Nos conte como você está recebendo o nosso sinal em sua cidade. Nos mande sugestões, reporte sua escuta. Entre em contato pelo WhatsApp 19 99945 6585. 19 99945 6585. E-mail radiocasaam@gmail.com. Será um prazer receber sua mensagem. Rádio Casa AM, operando em ondas curtas, 5.900 kHz, faixa de 49 metros, 7.455 kHz, faixa de 41 metros, Amparo, São Paulo, Brasil. Alô, caros amigos ouvintes da Rádio Casa. Aqui quem fala é Célio Romais, desde o noroeste do estado do Espírito Santo, onde passamos um período de férias. É com imensa satisfação que, a partir desta data, a Rádio Casa passa a veicular o Boletim das Ondas Curtas, produzido pelo DX Clube do Brasil. O DX Clube do Brasil possui um canal no YouTube, onde são disponibilizados antigos programas que fizeram história nas ondas curtas. A KGEI, a Voz da Amizade, foi uma emissora cristã norte-americana que transmitiu programas em diversos idiomas em ondas curtas entre 1960 e 1994. O DX Clube do Brasil produziu, algum tempo atrás, um programa especial sobre a KGEI, produzido por Sérgio Partanian e apresentado por Marcelo Vieira. Vamos escutar um trecho em que o locutor dos programas em espanhol se despede quando a emissora encerrou suas transmissões em ondas curtas. O áudio foi preservado pelo Antônio Ribeiro da Mota. Fiquem então com a KGEI e voltamos em seguida com as informações atuais das ondas curtas. Me é sumamente difícil falar em este momento. As despedidas nunca me gostaram e creio que a muitas pessoas lhe ocorrerá algo similar. Hoje todos estamos embargados de uma profunda tristeza e ojalá agora, sem trabalho, no nos embarguen los muebles y otros objetos. Perdonen, pero siempre es bueno un poco de humor en los momentos difíciles. Nunca nos imaginamos que podríamos tener un final así, tan abrupto, tan drástico. Pero como ya se dijo antes, donde manda capitán, no manda marinero. KGEI quedará muda. Y esto es lo que nos duele profundamente. Y ahora las informaciones. A Rádio Casa tem tido boa performance de sintonia em várias partes do Brasil e do mundo em 5.900 e 7.455 kHz. A emissora também está presente em 8.000 kHz com uma potência muito reduzida. A seguir, ouçam um anúncio da emissora solicitando informes de sintonia dos ouvintes. A Rádio Casa M, é um imenso prazer em ter você como nosso ouvinte. Nos conte como você está recebendo o nosso sinal em sua cidade. Nos mande sugestões, reporte sua escuta. Entre em contato pelo WhatsApp 19 99945 6585. E a emissão em espanhol da Rádio Romênia Internacional, que vai ao ar a 0 hora no tempo universal, ou seja, 21 horas no horário de Brasília, tem boa sintonia aqui no Brasil em duas frequências. São elas 7.325 e 9.600 kHz. E em Unaí, Minas, o Ener Marques captou a Trans World Africa, transmitindo em árabe na frequência de 21.630 kHz. Foi em 13 de dezembro, às 17h56 no tempo universal, ou seja, às 14h56 no horário de Brasília. Nesta frequência, a emissora usa um retransmissor localizado na Ilha de Ascensão. Vamos ouvir um trecho que ele gravou. Olá, quem é o nome do nome do Luiz? Esse é o que diz o ولكن يا صديقي العهد القديم هو أساس العهد الجديد قال يسوع إذا لم تؤمنوا بكتابات موسى فكيف تؤمنون بكلامي؟ يا ترانس وورد أفريكا também transmite em português. seu sinal pode ser captado sempre por volta de 18h30 no tempo universal, ou seja, às 16h30 no horário de Brasília, em 7.410 kHz. Seu transmissor está localizado em Manzini, no reino de Eswatini, que é a antiga Suazilândia. Esta emissora envia aos ouvintes um cartão QSL eletrônico. A seguir, ouça um trecho que gravei da Trans World Africa, transmitindo em português. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já em 10 de dezembro, captei aqui no noroeste do Espírito Santo a rádio Ondurman, Sudão, às 19h50 no tempo universal, ou seja, às 16h50 no horário de Brasília, em 7.205 kHz. O sinal era muito bom, sobrepondo ao Vitrolon da Rádio Internacional da China, que transmite na mesma frequência. O transmissor de 100 kW está localizado em Al-Altahab. Vamos ouvir um trecho que gravei. TV Maliene, Rádio Mali, tem tido ótima recepção aqui no noroeste do Espírito Santo, sempre a partir de 18h30 no tempo universal, ou seja, a partir das 16h30 no horário de Brasília, em 5.995 kHz. Em 13 de dezembro, gravei um trecho com a emissora transmitindo músicas típicas daquele país africano. Vamos ouvir. E agora a última informação. Recordamos que o programa Palavra Alegre, emitido em português, acaba de lançar um novo cartão QSL impresso. Ele será enviado a todos os ouvintes que remeterem um informe de recepção para a emissora. O novo QSL retrata o pôr do sol em Madagascar, ilha africana de onde o programa é transmitido pela World Christian Broadcasting. O programa Palavra Alegre vai ao ar todos os dias entre 21 e 22 no tempo universal, ou seja, entre 18 e 19 horas no horário de Brasília, em 9.765 kHz. Bom, amigos, por hoje era isso. Falou Célio Romai. Boas escutas a todos. Identificação. Você sintoniza a Rádio Casa AM, emissora de amplitude modulada. Ondas curtas de 49 metros, 5.900 kHz. Ondas curtas de 41 metros, 7.455 kHz. Emissora do Grupo Liner Comunicações. Amparo, São Paulo, Brasil.